Capítulo 12. Avançando em direção à linha de chegada. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. No início da década de 60, quando eu frequentava o primeiro ano do ensino médio, as pequenas escolas rurais não tinham programas de esportes para as garotas. Algumas de nós começaram a exigir uma equipe de corrida. Nosso professor de educação física acreditava que conseguiria nos desencorajar levando-nos para treinar na trilha dos garotos. Sabíamos que estávamos sendo testadas, mas estávamos determinadas a não desistir. Pela primeira vez, vivenciei aquele fenômeno de energia renovada, o qual eu só conhecia dos livros. No momento em que eu acreditava que meus pulmões não aguentariam mais, houve um senso de alívio e meu corpo encontrou seu ritmo de corrida. Terminamos a trilha em grupo, um tanto orgulhosas e muito felizes. A despeito de todos os nossos esforços, não recebemos a permissão para montar a nossa equipe de corrida, mas aprendemos como é importante terminar a corrida que começamos. A busca pela cura de um passado ferido pode ser longa e terminará completamente apenas quando cruzarmos a linha de chegada e entrarmos no céu. O sofrimento é uma parte normal da corrida, mas aprendemos que haverá também alegria ao longo da corrida. O que importa é termos a nossa energia sempre renovada e continuar correndo, correndo e correndo. Paulo teve que superar muitas coisas de seu passado. Para começar, ele era um dos homens que apedrejaram Estevão até a morte porque ele era cristão. A Bíblia diz que Paulo expirava ameaças mortais contra os cristãos e seu único objetivo era pegar e prender aqueles que adoravam a Jesus. Além de perseguir os cristãos, ele se orgulhava também de sua educação e de sua linhagem genealógica impecável. Quando foi parado a caminho de Damasco, sua vida inteira mudou de um dia para o outro. Mas mesmo após anos de existência como um dos maiores missionários que o mundo já viu, Paulo ainda afirmava não ter alcançado o que ele queria ser em sua busca pela semelhança de Jesus. Mas ele sabia de uma coisa: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versos 13 e 14. Nossa tarefa também é esquecer o que passou e avançar em direção à linha de chegada. Não há nada que possamos fazer nesta terra que seja mais importante do que conhecer e amar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E este deveria ser sempre o nosso foco primário. Primeiro, você já teve que caminhar ou correr uma grande distância? Você se cansou e quis desistir? Como você conseguiu continuar? Segundo, ao passo em que você foi avançando nesse estudo, você se tornou melhor em esquecer as coisas que ficam para trás? Explique onde você estava quando começou o estudo e onde você está agora. Terceiro, você acredita que tem alcançado o ponto de perfeição em sua corrida de ser igual a Jesus? Existem alguns fatores que a motivam a continuar ou você se esgota e se desencoraja facilmente? Dê exemplo desses fatores encorajadores, se você tiver alguns. Hebreus 12 é um capítulo esplêndido que nos oferece muito encorajamento, especialmente nos dois primeiros versículos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa passagem não é apenas inspiradora e nos faz querer vestir um par de tênis de corrida e pegar a estrada, mas nos diz também que temos uma grande nuvem de testemunhas assistindo ao nosso progresso. E não são testemunhas quaisquer, são os santos que viveram antes de nós e que também passaram por grandes dificuldades como nós. Imagine os grandes como Abraão, Pedro, Jó e João, todos torcendo por nós. Quarto, quando você pensa em todos os santos que querem que você vença a sua corrida, você se sente inspirada? Existe um santo em específico que você consegue imaginar observando sua corrida? Quinto, se os santos fossem comentar o seu progresso, o que eles diriam sobre você? Como você está realizando essa corrida? Sexto, essa grande nuvem de testemunhas também pode ser interpretada como nossos colegas, tanto os cristãos quanto aqueles que não conhecem Jesus, que observam como nós estamos vivendo a nossa vida. Você está seguindo o exemplo daqueles que antecederam? Você está estabelecendo um bom exemplo para aqueles que virão depois de você? O que seus colegas diriam sobre o legado que você está deixando? Existe algum peso ou pecado específico que você não consegue deixar para trás? Como isso tem impedido seu progresso? Como sua vida seria diferente se você conseguisse se livrar desse pecado de uma vez por todas? Oitavo, reflita alguns minutos sobre seu progresso ao longo desse estudo e escreva um resumo sucinto. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu? Qual foi a verdade mais difícil que você teve que encarar? Você está disposta a continuar esta corrida até a linha de chegada? Para aprofundar o tema, leia Tiago 1, verso 12. Segundo esse versículo, o que receberemos no final da corrida? O que significa uma coroa de vida? Por que esse é o fato mais motivador que poderíamos ter para ajudar-nos a continuar? Apesar da corrida ser longa e o fim não estar em vista, lembre-se de que nós podemos correr com alegria, pois uma coroa da vida nos espera na linha de chegada. Para ponderar e orar. Ore para que Deus continue a lhe dar alegria e que ela se manifeste em sua vida para que o mundo possa ver. Ore por aqueles que você perdoou. Peça que Deus esteja com eles, transformando suas vidas a cada dia. Ore pelo seu futuro, para que você continue no caminho da justiça. Peça perseverança e que Deus lhe dê a motivação para terminar a corrida. Joias para guardar. O presente desta semana a lembrará de que nossa jornada pela vida é muitas vezes como uma corrida. Como Paulo diz, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus. Filipenses 3, verso 14. Com isso em mente, cogite fazer literalmente uma caminhada ou corrida nesta semana. Informe-se sobre os 5 quilômetros, 10 quilômetros ou até mesmo uma meia maratona em sua comunidade. Muitas dessas corridas são realizadas para arrecadar recursos para caridade e para boas causas. E o que é mais importante ainda, esse tipo de atividade lhe ajudará a entender verdadeiramente a referência bíblica a como devemos avançar na vida. Vamos fazer uma revisão? Cada capítulo acrescentou um presente ao seu baú de memórias. Lembremos agora as lições que eles guardam para nós. Número 1, diário. Mantenha um registro do seu progresso semanal. Após cada lição, anote algumas palavras que ajudem a lembrar o que você aprendeu e até onde já chegou. Número 2, retrato de família. Todos os que creem em Cristo foram adotados como membros da família de Deus. Tente ser uma bênção para uma criança que pode não ter tido o privilégio de ter o amor de uma família. Número 3, espelho. É importante dar uma olhada sincera no espelho de vez em quando, para ver se ainda existem áreas que estão presas a pecados do passado. Número 4, lista. Essa lista servirá como lembrete de todos os momentos em que Deus nos deu descanso e satisfez as nossas necessidades em meio aos nossos problemas. Podemos encontrar encorajamento quando nos lembramos de como Deus tem sido providente para nós. Número 5, carta. Precisamos estar sempre estendendo a mão aos outros com perdão. O presente desta semana nos lembra da necessidade de estender a mão a alguém que temos responsabilizado por nossos problemas no passado. Número 6. Despertador. Precisamos de lembretes ao longo do dia que nos ajudem a orar por aquelas situações em que temos guardado rancor por outra pessoa. Número 7. Atadura. Algumas feridas entre as pessoas são mais sérias do que outras e podem levar anos para curar. Precisamos tomar passos pequenos para iniciar o processo de cura. Número 8. Jarro de limonada. Muitas vezes é difícil aceitar, mas mesmo assim é verdade, que coisas boas resultam de coisas ruins. O símbolo desta semana nos lembrará de que quando a vida nos der limões, podemos transformá-los em limonada. Número 9. Cronômetro. Os corredores medem seu tempo durante uma corrida para ver como a sua dor e seu esforço geram resultados ao longo do tempo. Nós também podemos contar com as coisas boas que resultaram de circunstâncias difíceis ou dolorosas do passado. Número 10. Pomba. O símbolo da pomba nos lembra da paz. Nesta semana, precisamos nos lembrar de que Jesus nos traz paz e alegria, mesmo em tempos difíceis de sofrimento. Número 11. Globo. No nosso mundo de hoje, as oportunidades de ajudar os necessitados são muitas. Deus chama cada uma de nós para que nós estendamos nossa mão ao outro e compartilhemos a alegria que Ele nos deu. Número 12. Corredor. Nossa jornada pela vida é muitas vezes semelhante a uma corrida. Quando avançamos no serviço fiel a Cristo, podemos saber que um dia receberemos a nossa recompensa eterna.